Sítio Romeu Golf Victor. Autorizado, reporte alinhado, pronto. Tango Vitor, Kilo Delta, está livrando o terminal, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 133, decimal 128, decimal 8. Poderia confirmar o meu horário de decolagem, por favor? 0838. 0838, obrigado. Colagem da 35 vento é 290 com dois nós, Romeu Golfito. Golf Victor decolou 5-1, chame controle em 119-35, bom dia. Chame controle em 119-35, Romeu Golf Victor. Seco Serra Tango, pronto, cópia. Aracaju 090, Golf 677, decola no 7 com curva esquerda, saída Conde. Frequência do controle 119-35, seu transponder 0163, Seco Serra Tango. Voa direto, Irecê. Está livre a extinção, senhor? Livre das extinções verticais, Romeu Golf Victor. Ciente, Romeu Golf Victor. Delivery Taxi, reporte para ingresso, Eco Serra Tango. Correio 31071, prossiga. Beleza, haveria a possibilidade de coordenar a Upper West 58? Essa rota nesse horário é impossível, devido ao horário de Notan, que é seguido à risca aquele horário ali. E venceu às 6h40, até mesmo às 50, ok? Destino Guarulhos. Ótimo, obrigado então. Valeu. Então, nós escuta aqui quando com autorização. Nada. Autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento é calmo, Eco Serra Tango. Autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento é calmo, Eco Serra Tango. Salvador, bom dia, 1804, 5 da Fox Trot. 204, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a bom, desça para o nível 040, está o time 012 vigilante. Indicado para 040, na bom, está o time do 012, bom no 804. 012, ajustou o time. 02, obrigado. Tango da colada 02, chame controle 119.35. 935, grato, bom dia, bom trabalho. Papatango, Exxon, Tango, decolou no 7 na sua escuta. Exxon, Tango, bom dia, contato radar, Super, nível 090, perfil Conde. Tango. É 3171, pronto pra cópia. Golf Vitor, a 42 milhas noroeste de Salvador, mantém o nível 100, serviço radar terminado, chame agora Centro Recife, frequência 133.25, alternando, corrigindo, 12685, alternando 125.45, boa viagem. 126.25, 125.45, Romeu Golf Vitor. 12685. 1285. Posso que eu vou fio do controle? 56 milhas do Oeste Salvador, mantém nível 080, serviço radar terminado, chama agora o controle, Léo, frequência 120.1, boa viagem. Desça para 2.000 pés, ajustou o altímetro no 012, informe o curso do localizador, Master Top, 9840. Seguinte, desce para 2.000, foi para o curso do localizador, Top, 9840. para cheque de equipamento, o Excel solicita confirmar radial 056 agora, intercepta e mantém. Ok, o Excel Tango está agora na 053. É, 053. É que o senhor Tano podia informar o estimado para Conde? Confirme. Estimado para Conde? O Exo Tano estima Conde aos 3-2. 3-2, quente. Top 9840, a torre informa, visibilidade de 2.000 pés, voo moderada, teto de 1.000 pés. Top 9840. No momento agora chuva forte. Top 9840. Voo 804, reduz a velocidade para 180 nós, desça para 3.000 pés. Voo 804, ajustou o time, está no 092. 180 nós, 3.000 pés com 1.002, voo 104. Boa noite, 04. Siga. A intensidade da chuva sobre o campo está forte ainda? Agora, moderada para forte. O voo 104 solicita uma espera para melhorar as condições do campo. Positivo, então, e se espera 3 mil pés em pelo? 3 mil pés em pelo, voo 104. Curva direita? LS, o top 9840. Complete a aproximação, chame agora a torre 18830, bom pouso. Obrigado. Boa noite, 04, curva à direita, pelo espera em pelo. Ok. É, se estiver no 40, mantenha o 40, então, boa noite, 04. Confira. Mantenha então o 40 em pelo. 040 em pelo, boa noite, 04. Controle Salvador, bom dia, boa noite, no 5. 197 no 5, sua identificação autorizada, chegada bom, desça para o nível 050, ajuste do altímetro 10, 12, vigilância radar. Informa Salvador agora que está com um teto de 1000 pés, chuva forte, velocidade 2000 metros. 10 para 050, chegada bom, ajuste no 012, ciência da sua missão, bom, no 705. Pouso na 28. Negativo, seccionamento para 10. Suba para 2000, mantenha pro chame controle 119.35. Gente, passando para controle. Tendo 2000 pés, arremeteu. Possibilidade de pouso na 28. Guarda. Guardando. Controle de Salvador, bom dia, total 9910. Total 9910, assume investigação, autorizado chegada a mar e desce justamente para o nível 060. Ajuste do altímetro 10012, vigilância radar. Salvador agora com o teto de 1000 pés, velocidade 2000 metros, chuva forte. Autorizado até 6000 pés. O top mantendo a proa, aguardando instruções. Top 9840, vetoração para a final da pista 28, informa que o LS da pista 28 está fora. Positivo, é que estava visual aqui desse lado aqui, ok? Pode dar vetor então, vamos aproximar para 28, pode vetorar. Positivo então, curva à esquerda, proa 070. Esquerda 070, top 9840. Controle ao total 9910. Siga. Estamos com a navegação convencional, possibilidade de manter 150 em espera e após vetores para aproximação e a melhoria das condições. Espera aí. Oi, top. Positivo, então faça espera em Mari, nível 150. Mari 150. Distância para Mari. Confirme. 351, não solo voltando. Está pronto, cópia. Prossiga. Salvador Guarulhos, autorizado 340, aerovia Peruí 50. Pista em uso 10, após decolagem, curva à direita, subida da El, tração de NER, 5574 é o código, e eu controle em 119.35. Guarulhos 340, Peruí 50. Da El de NER, a saída da 10, curva à direita, 5574, transponder 1935, é o controle, 31171. Victor, na prova 070. Gente. Quilo Lulu, confirmando Salvador para Sierra November, Juliette Oscar ou Juliette Quebec? Gente, o que eu tô no plano aqui é o Sierra November, Juliette Oscar, João Pessoa. E irei contar com o centro Recife para ver o que ele tem lá no sistema, ok? Aguarde para a cópia.